Nino, fim do mês, cheguei de trem a Portugal. Ir onde pesquisei tuas aparições em Fátima. O sol se desprendeu diante de 80 mil pessoas. Disse-me um ateu, endurecido pela ciência. Mas não foi pela Virgem ou por Deus, e sim por um OVNI. Fui a Fátima e fiz minha penitência de joelhos. Sem almofadas minhas pernas se descarnaram pelo coelho. Pela Colômbia, pelo mundo, pelo homem, mas sobretudo pelo meu amor por ti. Então escrevia meu primeiro romance. E numa noite te vi desconsolada, com sulcos marcados em teu rosto, de tantas lágrimas, de tanto choro. Por que estás triste? Ninguém mais acredita, soluçaste. O que posso fazer? Perguntei. Leia o capítulo 15 dos Atos. Acordei com minha mente iluminada. Pra ser cristão basta, concluíram, nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 15. Paulo e Pedro, não fazer mal ao outro e deixar de frequentar prostíbulos. Maltratadas voltaram, o jardim que tanto amei e pensei perdido, o oásis que me protegeu das flagelações que por 10 anos sofri na minha infância. Novas tardes em Manhattan foi escrito por um teólogo que buscava definir Deus.